bate um bom vestido numa saia de seda. Minhas viagens com você são sempre uma beleza. Vou chapado, mais ligado, sempre no que faço. Não vou ficar pra trás, ampliei meu espaço. Porque eu e meus parceiros pelo mundo de rolé. Estilo de neguinho, você sabe como é. Chega em Portugal, pega um rachido bom. No sofá com narguilé, curtindo um batidão. Sangue bom, problema não tá na erva. Viajo macho, esperto, pra não me passar a perna. É ruim de passar a perna, porque eu tô sempre alerta. Essa parada é os polícia que vem com essa conversa. Saiu pra viajar ou tem alguém aí? Eu saí pra viajar e fui longe daqui. A viagem começou no fundo do campão. E geral cantou assim quando passou no Japão. Então, R-A-S-E-L-O-D-2. Isso não é viagem porque eu tava ali. E pra provar pra todo mundo eu vou repetir. Então, R-A-S-E-L-O-D-2. É pilotando o bonde da excursão. Sinistro, cascudo, sinônimo, subversão. Nem do preto, nem do branco, é do verde. Uma onça do bigode de Sarney do verde. Com pá, soltinho na marola. Aqui ou lá fora, paranoia delirante. Sem jogar conversa fora. É se eu sentir um efeito, uma porta aberta na mente. Cruzado no peito, a vida é assim. Tem dia que dá, dia que não dá. Eu quero ver até onde mais você vai me levar. Quero ver. Em Recife tem, diz que tem o Homegrown no Canadá e tem, diz que tem o Chronic na Califórnia tem, diz que tem o Cadbone em Nova York tem também, diz que tem o Skank lá na Inglaterra tem, diz que tem a La Mota mexicana tem, diz que tem o Manga Rosa na Bahia tem, diz que tem todos lá em Amsterdã, isso tem. Continuo viajando aqui no Mike, é só jogar na seda, no bong ou no pipe. Aperta aquela tora que tá tudo tranquilo, mas sem essa conversa de perninha de grilo, certo? Porque aqui não tem fartura, mas também não tem miséria. Fininho de cadeia do meu lado, fala sério. Se for pra apertar, aperta agora do jeito que for. Então passa a bola, por favor, representa o juízo final. Eu represento a batucada do fundo do meu quintal. E aonde você tá, onde você pensa que tá. A estrada começa aqui, não tem lugar pra terminar. Pupila dilatada, com uma cara de chapado. Com a cabeça caída pro lado. Portas abrindo, poder da visão. Aonde quer que você vá no mundo. D2, preste atenção, então vem, vem, vem. Vem, vem, vem, que a fumaça tá colada no som. É natural, sempre teve e vai ter na mente. Algo que aumenta a percepção. Olhar urbano, grande cidade. Acostumado com a miséria, mas não com a maldade. O caminho sei que é longo, mas sou persistente. Posso cair, me levanto e continuo em frente. Segura.